São 3601, 15 autorizado, reporta táxi. Torre, bom dia, Whisky Juliette, Juliette. Whisky Juliette, Juliette, bom dia, prossiga. Autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1.5. Autorizado o início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Reportará. 3601, taxia via Pátio Indy Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1018. Pátio Indy Alfa, no ponto de espera reporta pronto, confirmando 1018, né? Whisky Juliette, Juliette autorizado, ingresso no pátio principal, reporta no término, fim de número 5. Juliette. São 3601, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 160 graus, com 14 nós, variando até 22 nós. Salvador, muitíssimo boa noite, Altair 3601. Passando 1.700. 3601, contato radar, suba ao 360. Atenção 360, Dan 3601. Juliette, Juliette, Juliette, parqueado na ponte 5. Grato, bom dia. Bom dia, frequência livre. Bom dia. 3699, bom dia. Guarulhos, nível 360, copia? Copia, presente da informação em dia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta pêndulo 1 no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5147 no transpondo. 3399, autorizado Guarulhos, 360, Dael, Leda, primeira curva direta, direita, após direto, bridge, atendendo o número, e 1208, controle 5147, na posição 9. Correto, portão 9, chama pronto para o espectacionamento, então 3399. Chamará 3399. Ocean S6251, India Information Now, Guarulhos, Flight Level 360, are you ready to copy? Clear Guarulhos, Flight Level 360, runway takeoff, runway 10, and right turn after takeoff, dial, departure, after Leda, position, after bridge, position, to intercept upper Zulu 16, and after following your flight plan route. Salvador, departure in 120.8 and score 5150. Feedback collect, gate 11, report weather for startup and push, Ocean 6251. 3601, chame Centro Recife, frequência 1251.